Araraquara para Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Camada geral. Primeiro lugar na sua pesquisa. Não tem como duvidar. Prepare-se. Pois a festa começa agora. A pressão haja coração. A partir de agora. Programa Chamada Geral. Chamada Geral. Vem aí. A voz que conquistou o Brasil. Ernesto Cavalcante. Agora é com você, Ernesto Cavalcante. Alegria tá no ar. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, eu estou aqui. Alô, minha gente querida, alô, minha gente amiga, muito bom dia. A partir de agora, está entrando no ar, está começando o seu programa Chamada Geral desta quinta-feira, dia 13 de dezembro de 2018, dia da descoberta da Bahia, a que deram o nome de Santa Luzia, hoje Vitória e Espírito Santo, por André Gonçalves e Américo Vespúcio em 1501. Dia do cego, dia do lapidador, dia do marinheiro, dia do pedreiro, dia nacional do ótico. Hoje, 13 de dezembro de 2018. 8 horas e 3 minutinhos. Quem informa a hora certa é a Agropecuária São Sebastião. Mais uma vez, peço a você licença para que estejamos juntos até o meio-dia, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, no seu caminhão. Mais uma vez, pedindo a Deus, ao nosso Criador, para que esteja abençoando todos nós e nos concedendo uma quinta-feira excelente, produtiva, de muitas coisas maravilhosas para todos os nossos ouvintes que estão ligados com a gente em toda a grande região do sul do Pará, por todas as partes do nosso Brasil, do mundo, os ouvintes que ouvem através da frequência 660, através do aplicativo do smartphone ou na internet no site radioxinguaraeme.com.br. Obrigado a todos pela companhia, pela audiência. O programa Chamada Geral, nesta manhã, traz para você informações, entretenimento, a sua participação ao vivo das 10 às 11 da manhã, entrevistas e, é claro, muita alegria, muita descontração em mais um programa Chamada Geral que está entrando no ar. A nossa equipe de hoje é a seguinte: na assistência de estúdio e na secretaria da rádio, a Elisete, preparando aquele cafezinho para nós, a Maria Oliveira. No setor de jornalismo, Marli Oliveira e Luiz Pereira. Na assessoria jurídica, doutor Joel Lobato. Na assistência técnica, o Toninho, da Eletrônica e Refrigeração Menezes, lá na Canadá, em frente ao cemitério, no setor novo. Na segurança, o Benedito e o Sebastião. Na administração, João Henrique. Na direção, Sebastião Guinim Leal. Na comunicação, seu amigo Ernesto Cavalcante. Mais uma vez chegando para ficarmos juntos até o meio-dia. Abrindo o programa de hoje, Milionário e José Rico. Decida! O amor, há momentos que temos que dizer um para o outro. Decida! Sente aqui comigo no sofá. E vamos conversar, é hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo água abaixo, se deixar virar relaxo, temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos, seu beijo não tem o mesmo sabor, o seu carinho não me faz dormir.